Sétimo quarto. Juliette, portão 5. Juliette, 5, voo no sétimo quarto. Salvador, Portugal, Zero, estou fora, ready for taxi. Sim, então parou no 709, boa noite, 05. 2013, reportando esta pesada, reduzindo 170, voo no 806. Então, 3891, na partida presente dessa via, chegada para 2000 pés, com 1309. Via 2000, 3891. 3226. Então, Salvador, boa noite, o Edson, 706. 706, número 2, agora, curta aproximação, informaria está livre. 06. Voo na 643, pista 10, liberada, pouso autorizado, 070 graus por 7 nós. Eleve pouso, 43. Zero, Tufo, Taxa Pura, Minipro, Inger, Nalfa, Lupot, Ori, Tufo, Lupot, 1-1-0, Kennedy, 1-0-1-3. Clear to taxi from Hebron, run to Alpha, runway news 10, Kennedy 1013, Portugal 024. Após Portugal, prossiga Juliette, portão 7. Juliette 7 após o tráfego, 3226. Via 43, Sol 00, bem-vindo, táxi me escuta, ao livrar à direita, prossiga via Alfa e repórter da Juliette. GLS, pista vista, no 805. No 805, autorizado sinal LS, torre no 862. 186, no 805. É, Sol agora 00. Livre na direita, taxa me escuta, prossiga via Alfa, após Juliette, meia dúzia, portão. Gente, taxa me escuta, Alfa, Juliette, para o meia dúzia, obrigado. O Salvador, gol no 805, boa noite. Web 5716, pouso autorizado, vento 080 graus com 9 nós. 5 pouso, 5716. O 805, centro tráfego, não continua aproximação, número 2, agora não está livre, tráfego à frente, a Web. 805. boa noite, gol no 896, informação Charlie. Boa noite, gol no 896, acione identificação dessa via, chegada Mari, para 2000 pés, ajuste altímetro no 013. No momento é o número 3 na aproximação, reporte no localizador estabilizado, gol no 896. Via até 2013, forma na localizador com 1896. 05, pista livre, pouso autorizado, vento 060 grossos, 7 nós. Livre pouso, gol 1905. Portugal 024, are you ready? Affirmative, ready, Portugal 024, good night. Line up and wait, runway 10, Portugal. Line up and wait, runway 10, Portugal 024. Juliette, vou na 643. Na 643, ingressa pro meia dúzia, por gentileza. Para o meia dúzia? O 0805 no solo, 05, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette pro 01. Alfa Juliette para o 01, gol no 805. CS 3891. 2 milhas para o marcador externo, complete procedimento LSX-ray e chame a torre no 862, tá 3891. 086. Clear to fly, clear to take off runway 10, wind 1, 0 degrees, 0 4 knots. Clear to take off runway 10, Portugal 04. Torre 3891. 3891, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Portugal 024, airborne 907, 119 decimal 35, it's frequency approach. 119.35, muito boa noite, Portugal 024. 3891, check train, livre pouso na 10, vento de 100 graus com 7 nós. Livre pouso 3891, forma microfonia ao fim da sua transição. Ok, vou trocar equipamento, obrigada. Portugal 024. On Puka departure, passing 1900. Portugal 024, with the contact on departure, if I maintain level 350, Entrei em Puka de Patchouli, Portugal 024. Ok, climb level 350 on Puka de Patchouli, Portugal 024. Nós estamos agora ao 09, nível direita, prossegue via Alfa Juliette, remoto no 3. Alfa Juliette parou no 33891. Portugal 024, passing level 120. Contact Recife Center, frequency 126.85 or 133.65, Portugal 024. 896, complete o procedimento LS X-Way e chame a torre em Salvador na frequência no 862 e bom pouso. 86, obrigado, até um bom trabalho. Salvador, boa noite, chegou no 896. Boa noite, Nascimento. Boa noite, eu estou no visual, tem livre pouso na 10, levanta de 080 graus com 59, aporte trem baixado e travado. Baixou e travou o gol no 896. Ciente, 090 graus com 629. Livre pouso, pista 10, gol no 896. 896, no sol agora o Z0, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette 02. Via Alfa, gol 896. Alfa Juliette 02, gol. Alfa Juliette 02, gol. Salvador, bom dia, boa noite, 05, sente da Alfa. Boa noite, 05, muito bom dia para Natal, nível 370, pronto, cópia? Pronto para a cópia. Está autorizado para Natal, 370, nível da cola da 10, saída Fuca, transição Zipar. Após decolagem, curva esquerda. Ela segue via Pesulo 10. Aciona 5111 no transponder, 11935 a frequência do controle. Autorizado para Natal, nível 370, Alfa com a 10 curva esquerda, Puka de Par, prossegue na Upper Zulu 10, 5111-11935, Gol 1805. Correto, chama para o posto, confio em gate. 1. Obrigado. Salvador, boa noite, Gol 714, da Charlie, Portão 5, Aracaju 230. No 714, está autorizado para Aracaju, 230 o nível. Decola da 10, sai da Pucajama direto. Após decolagem, curva esquerda. 5001 no transponder, 119.35 a frequência do controle. 230 Aracaju, sai da Pucajama direto, com curva esquerda, 5001, controle 1935, chamando a conta para o trânsito. No 714.